É o DJ Chuck 22, ó mané. Papu, papu, papu. O terror dos modinha. Parei, pensei, quase travei. Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Pegando outra e vendo você ficar com outra pessoa. Papu, papu, papu. Já dispensei a gata que eu tava. Eu vim aqui foi pra ver ele passar raiva. Você tá vendo na night. Você tá batendo muito mais que um drive. Papu, quem sabe papu, assim, papu, ó, papu. Enquanto o sol do paredão toca. Papu, papu, papu. Brasil!